O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. E os que leem o que escreve, na dor lida, sentem bem não só as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim, nas calhas de roda, gira, entreter a razão, esse comboio de corda que se chama o coração. O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devora sente. E os que leem e escrevem, na dor lida, sentem bem não só as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim, nas calhas de roda, gira, entreter a razão, esse comboio de corda que se chama o coração. O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que ela sente. E os que leem e escrevem, na dor lida, sempre lêem não só as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim, nas calhas de roda, gira, entreter a razão, esse comboio de corda que se chama de coração. Meu camarada. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor. A dor ao diabo que está aqui trazendo. E os desde ontem, na dor lida, sempre engana, não só as duas, todos os dias só aqueles não. Estou agora sem razão. E assim, nas calhas de roda, um dia, em entreter a razão, esse comboio de corda. Não consigo reconhecer a minha. Eu passava ali de noite, desde ontem, a cidade. O poeta me atingiu, meu coração cantou, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deve ser fechada. E os que leem, desde ontem, na dor lida, sempre ninguém, mas não só a gente, algum dia, ele era só a cidade de eu. E assim, nas calhas de roda, gira, entreter a razão, esse comboio de corda em cidade, que se chama, movimento. E eu acho que é sem falta, assim, mas, assim, adquirir um grande metal, é assim, cara, é como você se aproxima. Um exemplo aqui, no caso de Menos, menos, menos, menos, menos, menos, menos, menos, menos, menos, menos, menos, menos, menos, menos, menos, menos, menos, menos, menos, menos, menos, menos, menos, menos, menos, menos, menos, menos, menos, menos, menos, menos, menos, menos, menos, menos, menos, menos, menos, menos, menos, menos, menos, menos, menos, menos, menos, menos, menos, menos, menos, menos, menos, menos, menos, menos, menos, menos, menos, menos, menos, menos, menos, menos, menos, menos, menos, menos, menos, menos, menos, menos, menos, menos, menos, menos, menos, menos, menos, menos, menos, menos, menos, menos, menos, menos, menos, menos, menos, menos, menos, menos, menos, menos, menos, menos, menos, menos, menos, menos, menos, menos, menos, menos, menos, menos, menos, menos, menos, menos, menos, menos, menos, menos, menos, menos, menos, menos, menos, menos, menos, menos, menos, menos, menos, menos, menos